que já me esqueceu, mas eu não te esqueci. Segue o destino, surpreende muita gente, mas já estou indo embora, não vou chorar na sua frente. Você pra mim, amor, foi tudo. Não vai ser fácil encontrar um bom substituto. Nath Rabelo. Music. Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão, imaginando se você pensou em mim. Não dormi, deixou aqui 1:15 da manhã, tomando meu whisky, pensando em ti. Esperando amanhecer, esperança de te ver comigo aqui. Nesse quarto sozinho com a solidão, imaginando se você pensou em mim quando me deixou aqui. 1:15 da manhã, tomando meu whisky, pensando em ti. Esperando amanhecer, na esperança de te ver comigo aqui. Com alguém que não fosse

eu falhei bem. Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo. Da manhã eu tô aqui com outra garrafa de vodka, são mais

obrigado, meu Deus.